aquela mulher, pobrezinha, estava ajoelhada ao pé da sua cama, chorava, chorava e dizia: Senhor, meu marido está desempregado, nós não temos mais nada em casa, ninguém nos ajuda, meu filho está passando fome, ah Senhor, nos socorre, ah Senhor, nos ajude. E ela pediu ao Pai, em nome de Jesus, que a tirasse daquela dificuldade. Orou mais um pouco, levantou-se e deitou-se. O marido já estava dormindo e ela então pegou no sono e sonhou que Jesus lhe apareceu. E Jesus lhe disse: mulher, vá ao supermercado aqui perto de casa, compre tudo de bom e do melhor e passe no caixa 7. E a mulher, quando acordou pela manhã, contou ao marido aquele estranho sonho. E ele disse: mulher, sonho não tem nada a ver com a realidade, não. Isso não existe. Mas Jesus me apareceu em sonho. Eu supliquei a ele que me ajudasse, e ele me mandou ir no supermercado comprar tudo o que eu quisesse. Mas vamos comigo. E o marido falou: você está louca. Além de desempregado, você é um presidiário, de jeito nenhum. E você também não vai, não, você está louca. E a mulher não foi. Naquela noite, ela voltou a se ajoelhar e a chorar nos pés do Senhor, contando da sua miséria, da sua necessidade. Levantou-se da oração, enxugou as lágrimas e deitou-se ao lado do marido, que até roncava. E novamente ela sonhou com Jesus. Sonhou que o Senhor lhe apareceu e lhe disse: mulher, por que estás duvidando? Já não te mandei ao supermercado? Compre tudo de bom e do melhor e passe pelo caixa 7. E quando a mulher acordou pela manhã, ela disse para o marido: homem, se arrume, vamos comigo no mercado. E mulher, você está maluco, ainda não esqueceu essa história? Não, não, agora você não vai tirar minha fé, não. Jesus me apareceu de novo e mandou eu ir no mercado, você vai comigo. Mulher, olha, você vai acabar presa, você está louca. Olha, você não quer ir comigo? Você tem que ir comigo, você é meu marido, você tem que ir comigo. E ele foi. Entraram os dois ali no supermercado. E ela estava com o carrinho passando nas prateleiras e colocando tudo de bom e do melhor, e o marido suando frio, quando eles encontraram um colega, um vizinho daquela rua. E o vizinho disse: oh, tudo bem? Arrumaram dinheiro, é? Arrumou emprego? Porque o vizinho sabia da triste situação que eles viviam. E o marido disse: não, rapaz, continuo desempregado. Ah, então alguém te arrumou dinheiro? Não, ninguém me arrumou dinheiro, não, é minha mulher que quis vir. Ué, a senhora tem dinheiro? Não, eu não tenho não, mas Jesus vai pagar tudo pra mim. Jesus vai te pagar tudo? É, ajude a gente aqui, vai, ajude a gente a escolher. Ah, não, essa eu quero ver. Jesus vai te pagar tudo? E ele começou a rir, sabendo que aquela mulher era muito fervorosa, era uma cristã autêntica. Ele pensou: é a chance de eu ver ela passar ridículo. Ah, essa eu quero ver. E foi acompanhando o casal. A mulher pegando tudo de bom e do melhor, as melhores coisas, todos os enlatados possíveis. E não só comida, não. Começou a pegar material de limpeza, comprou supérfluo, pegou tudo do bom e do melhor, pegava sempre do mais caro, encheu o carrinho. Aí ela falou pro marido: é pouco, pega outro carrinho aí. E o marido falou: eu não, mulher, você tá louca? Pega outro carrinho que Jesus vai pagar tudo, pode acreditar. Aí o marido falou: tá bom. E o vizinho: ah, essa eu quero ver. Aí o vizinho foi até ajudando a empurrar o carrinho, que estava pesado. Enquanto isso, o marido ia empurrando aquele carrinho que a mulher enchia, colocava coisa em cima de coisa, e passaram em todas as prateleiras, todas as seções. Aí, quando o segundo carrinho já estava cheio, a mulher falou pro vizinho: por favor, pega mais um carrinho. O quê? É, pega. pega mais um carrinho, que só dois é pouco, eu preciso de mais. Nós vamos fazer uma compra bem grande. Por favor, pegue mais um carrinho. Aí ele riu e falou, ah, tudo bem, só que na hora de passar no caixa, só vocês dois vão passar. Eu vou ajudar a pegar a mercadoria, mas eu quero ver vocês dois saírem de camburão daqui hoje. E ele foi ajudando a encher o terceiro carrinho. Abarrotaram os carrinhos, tudo de bom e do melhor. Aí o marido, suando frio, disse, mulher, você tá louca. Nós vamos ser presos, os seguranças vão vir em cima da gente, vão chamar polícia. E a mulher falava, não, marido, não tenha medo não, tenha fé. Jesus disse que ele vai pagar tudo. Aí o marido falou, vamos passar naquele caixa ali, ó, que tem pouca gente. Porque ele estava com medo de passar vergonha, não é? A mulher falou, não, vamos nesse caixa 7. Jesus falou que é o caixa 7. Mas mulher, a fila é muito grande no caixa 7, vamos naquele outro que a fila é menor. E ela falou, não, não, Jesus mandou passar no caixa 7. Aí ficaram ali os três naquela fila enorme. Quando foi chegando a vez da mulher, o marido saiu de perto e o vizinho também ficou de longe olhando. Eles queriam ver o vexame que ela ia passar. E ela foi passando as mercadorias. Aquele monte de mercadoria. Uma mulher simplesinha, pobrezinha, mas passando aquela compra gigantesca. E a caixa registrando tudo, né? Tudo automático, tudo eletrônico, tudo leitura laser. E passando a mercadoria na esteira e a compra indo e aumentando. E a mulher toda feliz. E o valor subindo e subindo e subindo. E a mercadoria passando. E o marido dela olhando de longe e passando até mal. O vizinho dando risada. E ela toda contente lá no caixa. Aí passou a última mercadoria. Por sinal, um queijo francês importado que aquele pedaço custava R$250. Um absurdo de caro. Aí a mocinha do caixa perguntou para a mulher, a senhora vai pagar com cartão, cheque ou dinheiro? Aí ela disse, com nenhum dos três, quem vai pagar é Jesus. Aí a caixa ficou olhando para a cara dela, o marido suando frio. Ah, é agora ela vai chamar os seguranças. A caixa disse, como? Como que a senhora vai pagar? Não, eu não vou pagar, quem vai pagar é Jesus. E o amigo começou a dar risada. Quá, quá, quá, agora eu quero ver, agora eu quero ver. Foi aí que no alto-falante do supermercado Carrefour, uma voz disse, você que está no caixa número 7, não precisa pagar a sua compra por ocasião dos 7 anos de aniversário do Carrefour. E a mulher disse, glória a Deus! E a caixa, olha que sorte! E o marido falou, puxa, Jesus existe! E o vizinho ficou de queixo caído. Realmente, Jesus estava pagando a conta daquela mulher. Ela não gastou um só centavo. E isso, de fato, aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Uma história verdadeira. Se você crer em Deus, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Foi por isso que Jesus Cristo disse, não andeis inquietos dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro a Deus, confie no Senhor. Jesus Cristo disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E eu te digo mais, Jesus Cristo não apenas vai te dar o sustento, mas Ele paga para você a vida eterna. E Ele não paga nem com ouro, nem com prata, mas Ele paga com Seu precioso sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Por isso, entregue agora o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará.